Antrax 2013, beat da lembrança, o beat da saudade, yeah, e o beat da reflexão, yo. Não espere a pessoa morrer pra dar valor, motherfuckers, yo, se liga nessa, vai. O seu sonho vale a pena, coloque tudo na balança. Por mais que seja difícil, não perca as esperanças. A gente vive só por isso, ninguém ainda te falou. Já deveria saber disso, foi por isso que você brotou. A sua semente nesse lugar aonde está, ela vai crescer do jeito que você imaginar. Concentre-se na sua meta, na vida que você leva. Não deixe ninguém interferir e confundir as suas ideias. Andará por lugares aonde tudo vai parecer perdido, mas isso faz parte do teste, uma parte do caminho. Nunca foram rosas e com certeza nunca vai ser. Já diziam os velhos escritos, tudo tende a se manter. Viva pra sorrir e ver tudo realizado. Deixe uma imagem boa pra eternamente ser lembrado. Faça todos sentirem que sua presença é essencial. Não precisa se impor, apenas seja especial. O tempo passa, a morte vem e vai levar. Se não fizer a sua parte, com certeza vai se lamentar. E vai pagar achando que nada acabou. A ficha ainda não caiu, infelizmente tudo terminou. O tempo passa, a morte vem e vai levar. Se não fizer a sua parte, com certeza vai se lamentar. E vai pagar achando que nada acabou. A ficha ainda não caiu, infelizmente tudo terminou. A personalidade é um dos ingredientes pra fazer isso. Viva a vida intensamente, se desapegue do iludido. Você vai ir pro buraco junto com todas essas pessoas. Vai ficar se remoendo e lamentando por coisas tolas. É sempre assim, a história sempre se repete. Eu vejo isso todo dia, mas as pessoas não se remetem. Ao que realmente tem valor nessa vida, elas não sentem. Preferem viver na futilidade atrás de pessoas que mentem. É um jogo de falsidade, interesse e sorte. Não sempre duvidam do óbvio, esperam a hora do óbito. Pessoas em volta do caixão se lembrando do que poderia ter sido. Mas como sempre eu disse aqui, o tempo não é infinito. Ela acaba, o corpo morre, tudo vira saudade. Dependendo do grau de amizade, isso fica pra eternidade. Por isso começa a rever os conceitos que você adota, pra que no futuro não seja mais um a trilhar essa árdua rota. O tempo passa, a morte vem e vai levar. Se não fizer a sua parte, com certeza vai se lamentar. E vai pagar achando que nada acabou. A ficha ainda não caiu, infelizmente tudo terminou. O tempo passa, a morte vem e vai levar. Se não fizer a sua parte, com certeza vai se lamentar. E vai pagar achando que nada acabou. A ficha ainda não caiu, infelizmente tudo terminou. Yeah, Andrax 2013, a vida é aqui. É o momento, é o presente. Ninguém sabe do futuro, motherfucker. Então aproveite essa porra, viva intensamente. Yeah, é esse o recado. É nóis.